Olá. Você tem certamente fundamentos, pelos quais você orienta a sua vida. Todos nós temos. Na verdade, as pessoas têm muitos fundamentos, o mundo oferece muitos fundamentos, sobre os quais as pessoas acabam assentando as suas vidas. Quer elas entendam isso ou não, admitam ou não, consigam expressar isso ou não, a verdade é que todo mundo tem fundamentos. Alguns baseiam sua vida em fundamentos de tradições familiares, fundamentos filosóficos, enfim, são muitas as ideias, muitas as propostas. O fato é que Deus, quando ele estabelece fundamentos para a nossa vida, tudo está direcionado numa única direção. Ele é o fundamento, ele deve ser o fundamento. A sua palavra deve ser o fundamento. E ele tem trazido isso ao longo da história, através dos patriarcas, depois a própria nação de Israel. E com todas as promessas, as alianças, todo o relacionamento que Deus estabeleceu com eles, e agora por meio da igreja, e até que tudo se cumpra lá no final, e finalmente ficará comprovado qual é o fundamento que é verdadeiro. E quais são os falsos fundamentos? Bem, nós vimos que os líderes de Judá zombavam de Isaías e da sua mensagem, dizendo que, insinuando que a sua mensagem era simplista, era repetitiva, usavam palavras, inclusive usavam um jogo de palavras imitando crianças falando, como se Isaías falasse para crianças, estivesse ensinando crianças. Eles desprezavam isso, achavam isso algo que não servia para eles. E ignoravam as advertências que a mensagem de Isaías trazia. E Deus avisa que então, já que era assim que ele ia se fazer ouvir de outra forma, ele ia se fazer ouvir por meio de uma língua também estranha, uma língua, na verdade, de estrangeiros que viriam a dominar o povo, no caso ali, o povo de Judá, dominadores que viriam sobre eles. E isso nós temos visto, então, no início do capítulo 28 de Isaías. As advertências prosseguem, as advertências de Deus prosseguem. Temos aqui uma continuação do capítulo, temos aqui digamos assim, uma segunda parte dentro dessas advertências, pelo menos a maneira como ficou, me pareceu um pouco mais interessante fazer a divisão dessa forma. E nesta divisão, nessa segunda parte, prosseguindo com a advertência, Isaías vai mostrar que o povo de Judá estava acreditando em mentiras. Eles se achavam tão espertos, eles se achavam tão sábios, e zombavam de Isaías por conta de acharem que talvez Isaías fosse alguém ingênuo, equivocado. E Isaías vai advertir mais uma vez, ele vai acrescentar uma advertência, mostrando que eles estavam realmente acreditando em mentiras. Então nós vamos ver hoje a partir do versículo 14 desse capítulo 28 e vamos até o versículo 22. O texto diz o seguinte: Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam sobre este povo em Jerusalém, vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, diz o soberano Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para cobrir-se. O Senhor se levantará, como fez no Monte Perazim, mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra, obra muito estranha, e cumprir sua tarefa, tarefa misteriosa. Agora parem com a zombaria. Caso contrário, as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Fundamentos falsos. Qual foi a mentira, na qual Judá acreditou? Judá estava acreditando numa mentira. E que mentira era essa? Nós sabemos pelo contexto, nós já temos lido bastante, estudado bastante aqui nesse livro, e sabemos que o povo de Judá, e aqui os líderes são mencionados como os responsáveis por isso, eles é que tomavam as decisões, eram eles que estavam à frente daquilo que se fazia ou deixava de fazer ali em Judá. Eles acreditavam que estariam seguros por meio de alianças. Eles acreditavam que o Egito, por exemplo, podia resguardá-los. Acreditavam realmente nisso, e a gente viu isso já lá atrás. E isso era uma mentira. Eles não entendiam como uma mentira, evidentemente, mas o que Isaías está colocando aqui é que eles desconsideravam o caráter dessas alianças. Elas eram baseadas em falsidade. Por que falsidade? Porque essas alianças, elas sempre tiveram, as alianças políticas, essas composições entre nações, elas sempre tiveram esse caráter falso, esse caráter mentiroso. Alguém sai enganado nessas histórias, alguém está sendo traído, alguém está sendo passado para trás. Eles achavam que poderiam enganar os assírios, por exemplo, poderiam fazer de conta que estavam fazendo uma coisa quando faziam outra, se achavam espertos. Mas Deus está denunciando isso. Essas alianças eram alianças com a falsidade, com a mentira. E claro que os falsos profetas estavam ali para dar o seu aval, para dar o seu joinha, para dizer que isso estava certo, que isso iria dar certo, que era esse o caminho a ser tomado. Sempre tinha. Sempre haverá, né? Sempre teve e sempre terá uma quantidade boa de pessoas que andam em torno dos governos, em torno das lideranças dos países, conselheiros, pessoas influentes, que acabam jogando com os interesses, acabam criando uma série de tramas. E sempre haverá aqueles que vão apoiar e que vão dar uma sustentação, até mesmo supostamente espiritual, nesse sentido, que é o caso dos falsos profetas. Sem contar que Judá, a essa altura, também contava até mesmo com a idolatria, com adivinhos, pessoas que faziam lá as suas feitiçarias. E veja, quando você se alia com nações como o Egito, a gente não precisa nem ir muito longe para saber que isso já é algo perigoso pela maneira como essas nações viviam dentro de um paganismo absoluto. Essas alianças eram mortais. Aqui é trazido para nós, é trazido no texto como se eles estivessem dizendo: estamos fazendo uma aliança com a morte. Claro que eles não dificilmente estariam declarando isso literalmente, mas é Deus dizendo que o que de fato eles estavam fazendo era um pacto com a morte, um pacto mortal. Mortal em que sentido? Mortal na sua natureza. Por quê? Porque procediam de coisas mortais, de coisas carnais. Procediam, principalmente no caso de Judá especificamente, não vamos aqui falar das outras nações, mais propriamente o Egito, mas vamos falar de Judá. É em Judá que Deus está interessado, é com eles que Deus está falando. E veja, existe um caráter mortal aqui na natureza dessas alianças, porque o principal. A razão principal de eles estarem fazendo esse tipo de coisa é porque estavam afastados de Deus. Isaías já mencionou, já deu uma lista de pecados, de coisas sórdidas, de coisas horríveis que estavam acontecendo em Judá naquele tempo. Ele já deu a lista, ele já falou, ele já denunciou, ele já repetiu. Nós não vamos nem precisar repetir aqui, mas é bom que nos lembremos disso. Judá não está fazendo essas alianças na normalidade do seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus está totalmente corrompido por causa das suas práticas. Deus vem se desagradando deles, eles vêm se afastando de Deus por meio do pecado. E isso era a causa de abraçarem a morte. Vamos dizer assim. E claro que os efeitos disso eram mortais. Eles não sabiam, eles não tinham essa noção, eles desconsideravam isso. Mas os efeitos dessas alianças, o que essas alianças iriam trazer para eles era a morte, a destruição. E Deus está avisando, Deus está advertindo sobre isso, ele está repetindo, na verdade, essa advertência. O que Isaías está trazendo agora, acrescentando aqui, é o contraste entre a mentira e a verdade. No caso aqui, ele está denunciando a mentira. Qual era a mentira? A mentira de acreditar que esses pactos, essas alianças iriam beneficiá-los, iriam protegê-los, eles iam se manter protegidos, iriam se manter a salvo, seguros. E Deus está dizendo: não, vocês estão enganados, vocês estão errados. Em última análise, nós podemos dizer que crer em mentiras, no caso do povo de Judá, aqui, especialmente falando, é claro que é um sintoma do desprezo pela providência e proteção de Deus. Coisas que Deus havia prometido a eles. Coisas que Deus havia se comprometido com eles estão desprezando, eles estão deixando completamente de lado, e por isso eles faziam alianças com o mundo. E é isso que, em algumas situações, os cristãos também têm feito, infelizmente, lamentavelmente, abandonando a palavra de Deus. Abandonando os critérios bíblicos para se interpretar as escrituras com seriedade, com temor, com reverência, com sinceridade de coração, E com isso, abraçando, misturando todo tipo de conceito, todo tipo de coisa que eles entendem e têm entendido ao longo dos séculos que seria válido abraçar certas coisas. E assim o cristianismo tem se corrompido de muitas formas. É claro que a reforma, é sempre bom lembrar disso, a reforma trouxe aí um alento. E uma parte do cristianismo ficou lá com o seu paganismo atual, como a gente sabe, né? A romanização, né, do cristianismo, como se costuma chamar, ficou de um lado, e nós ficamos do outro lado, se é que a gente pode dizer assim. Mas mesmo os que estão do lado da igreja chamada protestante, ou seja, derivada da reforma, ou os evangélicos, ou como a gente chame, se você colocar aí uma lupa para procurar enxergar corretamente, você vai enxergar muita corrupção em relação à verdade. Você vai ver que tem-se abraçado tantas coisas erradas, procurando com isso uma segurança maior em vários sentidos, procurando com isso uma relevância, como se costuma dizer. O fato é que crer nas mentiras é sempre um desprezo pela providência e pela proteção de Deus. Bom, Isaías, ele não traz aqui apenas a mentira, mas ele traz a verdade na qual Judá deveria acreditar. E ele traz aqui a base de tudo, o ponto fundamental, em quem sua fé deveria repousar. A fé do povo de Deus nunca deve repousar em coisas, nunca deve repousar em ideias apenas, nunca deve repousar em obras humanas, em edifícios, em feitos humanos, em qualquer coisa que seja da criação, mas sim no Criador, no Deus, Criador de todas as coisas, no Deus Todo-Poderoso, o Deus que é descrito muitas vezes, já no Antigo Testamento, como uma rocha. Uma rocha. Por que que Deus é descrito assim? Pela estabilidade, pela confiabilidade, pela solidez de Deus em cumprir com as suas promessas, em ser realmente poderoso, em ser uma base para a vida das pessoas. E aqui, Isaías diz que Deus declara que ele colocaria em Sião, no caso aqui é Jerusalém, a referência é a Jerusalém, uma pedra angular, uma pedra preciosa, uma pedra experimentada, ou seja, uma pedra cuja qualidade foi comprovada, uma rocha de qualidade inquestionável. Ora, essa rocha seria colocada em Sião. É claro que existe aqui uma projeção para o futuro. Existe aqui uma referência ao Messias. Há referências ao Messias como sendo essa pedra angular, e o Novo Testamento trata especialmente disso. O Novo Testamento se encarrega de fazer a conexão com esse texto de Isaías e mostrar que, de fato, é a Jesus Cristo que que esse texto se refere. Agora, temos que compreender isso, primeiramente a partir do povo de Judá, dos líderes de Judá que viviam lá no tempo de Isaías. Eles deveriam saber o quê? Que Deus haveria de estabelecer a rocha, o fundamento em Sião. Ponto. Em Jerusalém. Ponto. Eles tinham que saber disso. E tinham que, claro, juntar isso com as outras promessas. Aqui mesmo em Isaías já vimos várias promessas no sentido de mostrar que o Messias é uma pessoa, ele não é uma ideia, ele não é apenas um conceito, é uma pessoa que viria dentro de determinadas condições estipuladas, prometidas por Deus e que se cumpriram. E se cumpriram, nós sabemos, na pessoa de Jesus Cristo. Bom, eles não sabiam quem seria, mas eles tinham as informações. Eles deveriam saber que o Messias é alguém perfeitamente confiável, como uma pedra angular. Uma pedra angular testada e comprovada. Nas construções antigas, principalmente, essa pedra, ela tinha que ser uma pedra perfeita, uma pedra cortada em ângulo de 90 graus, para que a partir daquele ângulo toda a construção pudesse seguir o alinhamento e assim a construção seguisse segura. Uma pedra perfeitamente lavrada, perfeitamente testada, comprovadamente ela tinha a medida, ela tinha estrutura, ela tinha o material certo para que pudesse suportar toda a construção a partir dela. Essa é a ideia. E é claro que o que Deus está dizendo aqui para o povo de Judá é que toda a sua esperança, toda a sua confiança deveria ser lançada sobre essa pedra, sobre essa rocha, que não estava ali, não estava presente, não era aquele mundo, não eram aquelas alianças, era o próprio Deus. Claro que ele não havia se manifestado pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas sabemos que a expectativa de salvação, a expectativa de esperança, sempre, sempre para o israelita, e aqui incluindo todo o povo de Israel, não só o povo de Judá, era apontada, toda essa esperança era apontada, sempre foi para o seu Messias, o Redentor que haveria de vir. E que veio para nós já sabemos disso, mas para eles era uma esperança futura. Um Messias confiável, tão confiável quanto uma pedra angular. E tão justo, nas suas, atitudes quanto o prumo e a linha de medir, que também são figuras de construção para o alinhamento vertical e horizontal de uma construção. Só que Deus usa aqui, ele fala que é o seu juízo e a sua justiça presentes perfeitamente na pessoa do Messias. Justiça e juízo de Deus são encontrados nele de forma perfeita, porém, eles deveriam ter uma atitude em relação às advertências. E Deus fala para eles: olha, vocês têm que parar de ser esses zombadores, esses escarnecedores, porque haverá destruição. Eu vou me voltar contra vocês em juízo, e a minha justiça será experimentada por vocês. Veja que interessante o que Deus está falando. Eles têm que entender que a justiça de Deus é algo sobre o qual eles têm que repousar, eles têm que confiar na justiça de Deus, a justiça plena de Deus. Mas na medida em que você não confia na justiça de Deus tal como ele diz que ela é, como ela funciona, como ela age, a partir do momento que você deixa de crer nisso, você se torna alvo dessa justiça. Essa justiça se volta contra você. Você está se revoltando, se rebelando contra aquilo que Deus diz que é a verdadeira justiça. Ou seja, você deixa de crer na justiça verdadeira para crer em qualquer outra justiça. Na conta de Deus, é assim que funciona. Assim como aquele prumo, assim como aquela linha de medir, e claro, muito mais do que isso, a justiça de Deus tem um padrão perfeito, uma medida exata, e Deus haveria de punir Judá na medida exata. E ele dá o exemplo do passado. Assim como eu agi contra povos inimigos, derrotando, ele dá dois exemplos aqui, né? Derrotando de modo avassalador, isso constava da história, estava dentro da memória deles. Eles tinham orgulho desses acontecimentos, por Deus ter derrotado os inimigos de forma tão, tão visível, tão inquestionável, tão avassaladora mesmo. Ora, o que Deus está dizendo é que agora eles deveriam entender que o mesmo Deus, o mesmo padrão de justiça, a mesma medida iria ser usada contra eles. E ao olhar para o presente, eles iriam observar o que Isaías descreve aqui como uma obra estranha, ou seja, uma obra diferente, uma obra incomum, porque Deus, ao invés de estar abençoando e protegendo o seu povo, ele vai se voltar contra ele, por causa da sua justiça e com juízo perfeito. Eles deveriam sofrer nas mãos dos inimigos por conta de todos os seus pecados acumulados e agora acrescentados ainda com essa falta de confiança e com essa falsa confiança em falsos alicerces, em falsos fundamentos, como é o caso que eles vinham fazendo. A verdade na qual Judá deveria acreditar está baseada em uma pessoa, está baseada na rocha. Eu gosto muito da forma como Pedro descreve, como ele faz referência a esse texto. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 4, ele diz o seguinte: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Obviamente, ele está falando de Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem nela crer não será envergonhado, não será decepcionado, não será abalado. Essa ideia é uma. Não tem erro, é infalível. É o que Isaías diz e é o que Pedro está dizendo. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Muito interessante a maneira como Pedro aplica, né, esse texto à igreja, aplica esse texto de Isaías aos discípulos de Jesus que tem nele essa pedra, essa rocha e que agora são como pedras vivas. É uma construção, é uma construção. O povo de Deus aqui, considerando os que creem em Jesus Cristo, são como um grande edifício formado por pedras vivas, pedras que estão juntas, mas sobre o mesmo fundamento, sobre a mesma pessoa. Isso é muito interessante porque isso nos mostra que a toda a nossa vida, tudo que somos, o que pensamos, o que fazemos, o que falamos, as decisões que tomamos, têm que estar fundamentadas em Jesus Cristo. Isso é o que deve acontecer. Isso era o que o israelita deveria ter em mente, mesmo sem conhecer Jesus Cristo, sem Jesus Cristo ter vindo ainda, eles deveriam ter essa expectativa, essa fé, e assim basear as suas decisões lá naquele tempo, lá no passado, não naquilo que os falsos profetas diziam, o que o mundo propunha, mas naquilo que Deus afirmava, e levar a sério as advertências de Deus, não brincar com isso, não zombar com isso, que é o que normalmente os incrédulos fazem. Pedro diz que essa pedra que os construtores rejeitaram, por que que eles são os construtores? Porque foi entregue para eles. para o povo de Israel. Israel tinha a obrigação de ter Jesus como sua base, como seu fundamento. Eles tropeçaram. É uma pedra que é como se fosse uma pedra qualquer que está num terreno e a pessoa tropeça. Eles não entenderam, não viram, não enxergaram a preciosidade, a qualidade de Jesus Cristo. E assim acontece com todos os que não creem, com todos os que se rebelam contra a verdade de que Ele é o único fundamento que podemos ter na nossa vida. Fica aí a lição de que nós devemos rejeitar as alianças com o que quer que seja, qualquer coisa que nos dê a falsa sensação de segurança. Essas coisas que o mundo propõe, essas coisas que o mundo está sempre chamando para que nos apoiemos, para que confiemos. Nós temos que desconfiar das coisas do mundo e confiar plenamente, naquilo que Deus nos mostra. E assim estabelecer a nossa vida sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos alinhar os nossos pensamentos, devemos alinhar as nossas atitudes, as nossas palavras sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo que transmitiu a sua vontade, transmitiu, está registrado nos evangelhos a sua vida, está registrado no Novo Testamento aquilo que Jesus Cristo espera da sua igreja, aquilo que ele espera de cada crente, como ele nos dirige, como ele nos conduz. E é nisso que a nossa vida deve estar baseada. O fundamento, a rocha, a pedra angular que Deus estabeleceu. Que bênção que Deus deu essa pedra à sua igreja. Que Deus nos ajude a manter firme a nossa vida sobre ela. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.